mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Além de sabedoria, santificação e redenção, é afirmado também no texto que nosso Senhor se tornou justiça da parte de Deus para nós. Esta justiça que o próprio Senhor Jesus se tornaria para os crentes foi prometida por Deus e profetizada no Velho Testamento, especialmente pelo profeta Isaías. E o propósito de tal justiça tem a ver principalmente com a nossa salvação. Deus Pai tem oferecido livre e gratuitamente a justiça de seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há nenhum outro modo ou possibilidade de salvação a não ser por este modo, que foi determinado por Deus Pai. É pela aceitação desta justiça que há em nosso Senhor Jesus Cristo que uma pessoa é salva. Qualquer outro meio no qual se confie para a salvação manterá a pessoa tão perdida quanto se encontrava antes, porque Deus somente perdoará e receberá como seus filhos àqueles que receberam a Cristo para ser a justiça deles. Por isso o fim da própria lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Deus fica satisfeito somente quando aceitamos esta justiça que Ele está nos oferecendo. E nós, quando cremos, ficamos também plenamente satisfeitos e não gostaríamos de ser salvos por nenhum outro modo, senão que reconhecemos que não há qualquer justiça própria em nós que nos recomende a Deus, pois estamos cheios de pecados e que, portanto, Cristo nos satisfaz plenamente e lhe amamos muito e lhe somos muito gratos por nos ter justificado somente pela sua graça e mediante a fé.